no peito um coração magoado, que sabe o amargo gosto de amar sem ser amado. Nuvem negra sobre o céu estrelado, um sertão sem lua, presente sem passado. Fonte seca, assim sou eu sem você. Bicho acuado, tentando esquecer o que passou. Só não passou do peito ainda a saudade. Solidão me invade, a falta do meu bem querer. Ai, paixão, faz assim comigo não. Deixa eu abrir a porta e te ver voltar. Ah, paixão, não dá mais pra suportar. Se pra você não tem mais volta, então me leva. Trago no peito um coração magoado, que sabe o amargo gosto de amar sem ser amado. Nuvem negra sobre o céu estrelado, um sertão sem lua, presente sem passado. Fonte seca, assim sou eu sem você. Bicho acuado, tentando esquecer o que passou. Só não passou do peito ainda a saudade. Solidão me invade, a falta do meu bem querer. Ai, paixão, faz assim comigo não. Deixa eu abrir a porta e te ver voltar. Se pra você não tem mais volta, então me leva. Paixão, não dá mais pra suportar. Se pra você não tem mais volta, então me leva.